Eu considero a Noite das Marchas Populares em Oliveira do Hospital a maior noite de festa de Oliveira do Hospital. E tirando da Expo H em termos, tirando a Feira do Queijo, mesmo comparado com a Expo H, as marchas levam uma multidão imensa ao nosso parque. E por isso acolhemos com também o vosso esforço para que depois chegar àquele trabalho final, há um trabalho todo por trás, a quem eu quero vos agradecer todos, e é preciso muito empenho para chegarmos ali, como todos sabem. Desde as marchas infantis, até às marchas e às outras marchas, às marchas séniores, mas também e nota-se que há também aqui um trabalho de mais duas marchas novas, que é sempre bom, vamos sempre alargando, e por isso também pelo número das marchas, e para que não fique muito tarde, ficámos este ano sem marcha convidada. O orçamento este ano das marchas, houve aqui algumas modificações, e o orçamento da Câmara Municipal para esta noite atinge o valor de 22.500 euros. Também é um valor já significativo em termos orçamentais, mas acredito que em termos dos grupos, o que gastam, ainda não é suficiente aquilo que a Câmara Municipal subsidia. E por isso é um dinheiro, na minha opinião, muito bem gasto e que é bem aplicado, até pelo número impressionante de pessoas que movimenta. Por último, agradecer às pessoas, porque também para haver alguém que depois movimenta as pessoas é preciso querer das instituições. E eu quero-vos agradecer como Presidente do Município, empenhadamente, também nos distingue como Conselho, e para mim isso é relevante.